Fala mal de mim, me ama, me quer e depois reclama. Fofocando pras amigas que perdeu pra mim na cama. Brilha o olho da piranha, pra que foi dar esperança? Quer se envolver com bandido, rouba você na cama. Copo de uísque, copo de vodka, copo de branco. Se jogar na minha quebrada vai lembrar do tempo dela de infância. Faça o convite, quer ver o mic? Já tô na Disney. Não importa a nossa variedade, visita muito em Barcelona. De lembrar do beco, de olhar meu carro, voltando no passado. É que desespero, que furacão negro. Já fui despejado, hoje meu enterro. De covar dinheiro, de criar meus gatos. E ela acha divertido ficar um dia comigo. Como que não se diverte numa vida desse estilo? Um verdadeiro perigo, um falso pervertido. 20 anos de sucesso, dona Val teve um menino. Minha rotina não combina com a sua, não. Minha carreira também não tem nada a ver com a sua, yeah. Tô de um jeito, amanhã com outra postura. Uau, só a noite comigo, vou drogar essa maluca. E ela não usa droga não, mas bebeu todo meu bar. Esquigo e levou no copão. E ela tá ficando louca pra me dar. Não se envolve, sabe da minha vida. Mesmo assim tá do meu lado, yeah, yeah. Sou revólver, tiro sua paciência toda e você fica no sapato. Não se envolve, sabe da minha vida, mesmo assim tá do meu lado. Sou revólver, tiro sua paciência toda e você fica no sapato. Antes de jogar o míssil, de fugir da quarentena, antes de pular catraca, procura ver qual problema. Antes de jogar o míssil, de fugir da quarentena, antes de pular catraca, procura ver qual problema. Antes de jogar o míssil, de fugir da quarentena, antes de pular catraca, procura ver qual problema. Antes de jogar o míssil, de fugir da quarentena, antes de pular catraca, procura ver qual problema.